48, o vento em Salvador, 120 graus, 08 nós, o ajuste no 0, 16, livre pouso, pulso no 0. Livre pouso no 0, gol 1-6-4-8. Tá com 3 a bordo, mantendo 106. Tem algum transponder acionado? Acionado 0140. Serra Juliette, November Yankee. Visual com os dois helicópteros que declaram à frente? Positivo, estamos na retaguarda do mesmo seguindo como número 3. Afirmativo, provinha a separação. Valeu, Marcelão. Sabe quem é? É o Neto. Fala, Neto, beleza, cara? Olha aí, cuidado com essa parada aí, cara. Valeu, velho, abraço. Outro. Chama 20 milhas fora. Valeu. Guardião 08, controle. Mantemos 1.500, informo 3 helicópteros, 12 horas. Entre 9.5 e 8.5 milhas, decolando com rumo nordeste, mantendo 500 pés. Positivo. Ali mantém o Xenê 63 o nono. Ali mantém o 63 o nono. Dá pra ingressar no Interlagos. 197, vento uma centena 8 nós, a tentadora de turbulência do Boeing 737-800 da Gol, cruzou o eixo da 17. Uno 648, solo 53, beira direita, 1219. 1219, igual 1648. Uno 648, livrou. Uno 648, livre tá. Alfa Juliette, gate a 8. Alfa Juliette 08, Uno 648. O azul 4450, posição 03. Posição 03, 4450. Delta, bom dia. Na chegada a Mari, desce até o 060. Foi TAP, Vitor, aqui no Delta. Xené 63, 11, livre decolagem da 10, vento 10 graus 8 mais. Xené 63, 11 da 10. Papa Romeu Zulu e Matango, decolado ao 55, mantendo restrito no 1000 pés, sobe em coordenação com o controle Salvador. Sempre em coordenação com controle, Matango. Tem gente, patrulha 03. Controle Salvador, Zulu e Matango, ligando o eixo da 17 com curva direita. Mantenha 1000 pés inicialmente, corredor Axé, guarde acento. Lateral, vou deixar ele matado. Oito milhas vem agora do Salvador, o Guardião 08. Gente, 08, chama a torre agora, 118.95, Guardião 08. 18.95, graças, tem uma boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, bom dia, Guardião 08. O Xenê 63, 1-1, decolado ao 55, controle 1208. 208, Xenê 63, 1-1. Prossiga, Guardião. Bom dia, senhor. Guardião 08, já na final da rotatória, quase em cima da rotatória, já para a final do 17 com autorizado. Guardião 08, mantém a proa da 17, aguardando autorização de proa de pouso. Mantém a proa da 17, aguardando autorização de pouso, Guardião 08. Não estou entendendo o seu procedimento, e fora. Ok, está com a esquerda, próximo Interlagos. Afirmativo, ingresso no Interlagos. É, terra pega. Prove Salvador, Xané 63 ou nono? Controle Xané 63 ou nono? Salvador, Oceania 63, o nono. 6311, sobe 360, voa Lida. Direto Lida 360. 060 para o 050, Oceania 3896. 96 completa via até 2500, 2500. Autorizado ILS 1016. Via 2500, ILS 1017, para 3096. Atrás de Salvador, quando possível, ele matando o falecido da Proedal de Santos. Forte está indo em direção à rotatória, não vai interferir com a final da 107. Mantenha a proa da final da 107. Autorizarei assim que avistar o tráfego. O vento em Salvador, 120 graus, 10 nós, Guardião 08. Ok, você está ciente, vai ficar atento para a final agora de 3 milhas, aproximadamente da 107, aguardando o pouso. Autorização de pouso. Ciente, o tráfego já foi avistado. Livre pouso 107, o vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso 107, Guardião 08. Ok, voa mais 5 milhas mantendo o litoral após autorizar o direto. Ciente, 5 milhas após direto. Controle Salvador, Gol 621, boa tarde, desce na informação Pilot. Boa tarde, Gol no 621, desce inicialmente até o 190, 90. 98. Bom dia, controle 208. Vovô, a rotatória chama a torre, 118, decimal 95. 18, 95, Serra Tela. Conselho, se for agro 6, aqui a gente mantém 040. Mantém. E aguardar para ingressar no faixa da Baita. Ok, senhor. É, a princípio aqui a gente agora vai para o GAER mesmo, viu? Gente, grato. É isso, seria autorizado o backtrack para o GAER, posso? Afirmativo. Obrigado, senhor. Confirmando, desce até o 190, copiou? Filhete, Serra Tango na escuta da torre? Afirmativo. Autorizado o final da 107, reporta na curta. Reporta na curta, final 107, na Serra Tango. É Cometa 69? Afirmativo, Cometa 69, corrou à direita agora. Sim, sai do Bel na escuta. 69, mantendo a da El. E comandante, atento. Autorização aqui para Guarulhos, está pronto para copiar? Autorizado Guarulhos, o nível é o 360. Intercepta a UP Zulu 10 até Bridge. Em Bridge, UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH, direto Trive. E após Trive, direto Portos de Caldas. A decolagem é da 10. Primeira curva à direita, subida da El. Transição Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. O controle 120, decimal 8. E o transponder 5002. 70, Gol 621. Só ultrapassar o tráfego 1 milha à frente, 2 milhas à frente no 621. Só gente, então tá acelerando então. Pega. Pode passar um pouquinho pra dar o ingresso da torre pra aeronave. Pode ir atenção, Zulu e Matango. 5-9-6-3-3-3-3. Matango, livre pouso, pistão 97, vento 10 graus, 109. Vendo na Serra Tango. Você falou com 3896? Afirmativo, 2000 para ex livre, aliás. 2000 livre, aliás, 3896. Salvador, bom dia, Gol 094, quente daquilo, cruza 190. Bom dia, descida autorizada até o 070 na chegada Mari. Até o 070 na Mari, possível voar Itaco? Ativo, mantém a chegada Mari. Vai nascer, 094. No meio, assume Duna, autorizado LS, desce para 2000 pés. 5996, Duna, descida para 2000 pés, autorizaria LS. 1300, ultrapasse a Taxi Papá, aeronave de pequeno porte vai ingressar, táxi até a cabeceira no 7, dá passagem à nave, após ingresso no pátio 5. Bravo Delta, livre ingresso, pistão 97, reporte aéreo, ponto cabeceira 97, Juliette, Bravo Delta. Serra Tão copiou a torre, vai dar passagem ao Charlie 402 na Papá até o ponto de espera após o ingresso. Permanece. 3896, passa a Duna, estabilizar a chama torre, 118.95. 18.95, tá, 3896. Zulu Lima Tango, autorizada a ascensão, 105, informe chama para pouso. Gente, dá pra gente, tá estimando ao 1530, senhor. Pedro no 530, Zulu Lima Tango. Claro. Voo 621, precisa descer, senhor. No 621, autorizado, agora descida. Para 4.000 pés, com ajuste 1.016. 4.000 pés, 1.016, igual 621. Mano, de que lugar, localidade o senhor veio? Recife agora, 1.251, não termo 3.325. 9.6, qual a máxima pode utilizar no final? Ok. Pode aumentar a velocidade? 1.0, vento no 2.0 graus, 9.9, ajuste no 0.6. Livre pouso no 0.6, eu tá 3, 2.6. 5.9.0.5, indicada. Para 5.9.0.5? Forma indicada. Tá com 2.0.5 indicada. Reduz para 160, 1.60, vetor sequenciamento. Vai curvar agora à esquerda, voando por 200, limite ao localizador. 200, limite ao localizador, 1.609, para 1.605. 1.621, reduz velocidade para 2.40 mais. Precisa manter um pouco mais, então, para perder altitude, seria como? Seria sim, sobre vetor, curva agora à direita. Voa na proa 230, limite 30 milhas. Quer escrever à direita, proa 230, limite 30 milhas, do 1621. Confirme a mensagem. 37, from Go Company, on gate number 6, America 238. Roger, we copy, cleared for push and start, and we will coordinate with the ground staff for pull out of beam gate 8. Because of the construction, and then we will respect the goal 73 on gate 6, my boy, American 23. Here, my sir. Oh. 5905. 905, 2.000 pés, essa para autorizado LS. 2.000 pés, autorizado LS, essa para Vitor Kilo Delta, desce para 3.000 pés, 1.016. 3.000 com 1.016, Vitor Kilo Delta. O no 094, desce até o 50. Até o 50, 94. Centro Recife, 288, alterno 260. Juliette Bravo Delta, tenta a esteira de turbulência do Airbus 320 que cruzou o eixo de decolagem da 17, livre decolagem, vento 1.10 graus, 1.0 nós. 5.9.16 na escuta da torre. 1.6, controle. Prova é tudo abertivo. Já está estabilizado na LS? Assim, estabilizado, fui a LS. Chama a torre agora, 118.95. 3.85, 3.95. Eita, 1219, 3.896. 7, virada direita, 2.19. 2 Salvador, 0.59 no meio, final, UNILS, precisado, rebaixado, travado. Ok, Rotatória 5996, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso, informa um tráfego de pequeno porte, Charlie 402, iniciando a decolagem da 17, não constitui tráfego para a sua aeronave. Vento agora em Salvador 120 graus, o ajuste, o vento 120 graus, 1 nós, o ajuste no 0, no 5, livre pouso, pista 10. 5996, livre pouso, pista 10. Tudo Delta indicada? 1809, pista 10. Tem as condições de manter até a duna? Afirmo. E manter até a duna. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, o vento uma permanece, 120 graus, 10 nós, hoje 10, 16, alternando 10, 15. Concordo, combinado. Agora o Delta. Vem, meu Delta. Sobe conforme autorizado. Acendo o transponder 0122. Acima aqui, conforme autorizado, o meu Delta. 0122. 0122, Pinas, nível 340, via Upzulu 10 até Bridge. Em Bridge, Upzulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5012. Correto, chame pronto no portão 3, o azul 4451. Valeu. Botão 3896, portão é o 05, livre ingresso. Autorizado para o 05, 3896. Voo no 165, qual é e mantém a pausa do Tucano? Aqui, mantém a pausa do Tucano, o 965. Observador, voo no 630, bom dia. Voo no 630, bom dia, tá pronto a cópia? Permitiu. Recife, aprovado nível 370, via Upper Whisky 58. A decolagem é da 10, curva à esquerda após, subida Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. O transponder 5014. 3370, Recife, Upper Whisky 8, 10, curva à esquerda Puca, Caju, 208 e o transponder 5014, 630. Correto, gol no 630, chame para o push e acionamento. Chamar. O do transponder, se não será obrigado a retornar para Salvador. Vai verificar o transponder novamente, o Bravo Delta. Sansério 5905, Big P checado, continua a aproximação aguardando pista livre. Pode te falar, Sansério 5905. 1165, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 09 nós. Autorizado interceptar o ótimo, 1094? Ainda não, mantenha presente por aguarda é o limite. Vai manter a pro, 1094. Sou Jack, Bravo Delta. Prossiga. O que está recebendo? Negativo, Juliette Bravo Delta. Então, você também aumentou para retorno. Mantenha presente o PRO, Juliette Bravo Delta. Mantenha PRO, Bravo Delta. Subindo para 3.000? Autorizado para 3.000 pés, inicialmente mantenha PRO de árvore para livrar tráfego na aproximação. Positivo, inicialmente mantenha PRO de árvore para livrar tráfego, subindo para 3.000 pés. No 621, reassume Duna, desce para 2.000 pés. Assumindo Duna, descendo para 2.000 pés, ou 1.621. Sabe 5955, vetor sequenciamento, vai curvar agora à direita, eu vou na PRO 250. O limite dessa PRO será de 6.200 milhas. Direita 250. 1.094, reassume Duna, autorizado LS 2.000 pés. Autorizado Duna, 2.000 pés, vamos 0.094. Dito aquilo Delta, já estabilizou? Estou livre. 165, decola 12, controle 1208. 208 para o controle, gol 1165, até logo. Vitor Kilo Delta, reporte para o cancelamento. Na presença, modifica, exceção é base pela direita ou no site. Ciente cancelado aos 1-2, base curta pela direita da 1-7, reporte na final, Vitor Kilo Delta. Reporte na Delta. 1-1-6-5, climb to 360, Bell Departure. Climb to level 360, Bell Departure, go 1-1-6-5. 621, 2000 pés, livre LS. 621, 2000, livre LS. Sobe 5955, desce para 3000 pés. 955, desce para 3000. Sinais 1016, 10 no meio. Voa Itapi. Itapi na proa, descendo para 5 mil, confirma. 5 mil. Rebatido, estaria das direções? Tá livre. No ILS, gol no 094. 094, chama a torre 18895, completa sinal. 895, boa. Boa. 1621 estabilizou no localizador. E 621 ainda não me escuta. Na sua escuta. 5955 esquerda, voa na proa 170. Esquerda 170, sinal 170. O vento 100 graus, 10 nós. Autorizado, Delta. Salvador, bom dia, gol 094, passando Duna, estabilizado. Gol 094, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Porta lá no externo, contra enchecado, 1094. 1 India, holding point runway 10 tower, 118.905, American Sydney, which would have got us down? Nada, tchau. Cometa 69, prossiga. Autorizado presente diretamente. Negativo, chama o centro Recife, 251, alterna 1-3-3-2-5. 251, qual é a alternativa? 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, como é que é? 5955 nessa prova autorizada, interceptar o ILS, reduz velocidade no 70 nós. O número 621 chama agora a Torre Brasil, a Torre Salvador, 118.95. 118.95, certo, daqui a pouco. É. Lima, confirmando, Papá Romeu, Zulu, Lima, Tango. Zulu, Lima, Tango, chama Recife agora, 288, alterna 260. Mansão e aguarda, pista livre. Aguardando, gol, 621. Vitor Kilo Delta, solo aos 15, confirmando, PAC 5. Bate o lugar da Baeté. Abaeté, direita, o sucesso na frequência livre, o Vitor, Kilo Delta. Do externo contra enchecado, gol 1094. Gol 1094, avistado, livre pouso na 10, o vento 1 centena com 10 nós. Livre pouso, gol 1094. 150, controle. 250, proceda, senhor. Preciso que reduza para 220, mais é possível? Afirmativo, estamos reduzindo para 220 nós na projetada, descendo para 5000. Grato, é o número 5 na próxima. Afirmativo. Juliette Bravo Delta, assume na proa de Duna, proa ideal 065. Positivo, proa de Duna, proa ideal 065. Same position, American 23. Somente mantém a 3000. Afirmativo, Juliette Bravo Delta. 5955 para 2000, 10.015, autorizado, aliás. Pessoal, 65 na copia. Autorizado, ele é. Leste Bravo Delta, felizmente o tráfego bastante reduziu muito. Curva esquerda, eu vou na proa 020, nessa proa estabiliza no ILS. Proa 020, Pro esquerda, 020, nessa prova estabilizar no ILS, Juliette Bravo Delta. O 621 na torre? O 621 na escuta. Ok, só por gentileza, a gente vai fazer o check aqui na torre com a pistola de sinalização. Se o senhor na aproximação aí pudesse olhar pra direita acima do estacionamento e confirmar a visual com a pistola. Esqueci, senhor, já estou observando. O Golo 094 no solo 18, direita 121, décima 9. 1219 com 094. 55 para prover o sequenciamento aqui do 09, chega em Salvador. Só para confirmar, senhor, o Gol 621 negativo visual, tá, capitão? Sim, a gente está apertando aqui a luz verde. Se na aproximação o repórter conseguir o contato visual, eu sou o repórter. Se não, você reporta também. Positivo. Duna, autorizado LS, destra 2000, pés 1015. Prod Duna, autorizado LS 1015, de Papatá, Guilherme, Prova Delta. 6250, destra 3000, pés, sem restrições 1015. 3000, pés, sem restrições 1015. 6250. Control 38, after the traffic on short final, line up and wait, runway 10. Roger, after landing traffic, line up and wait, runway 10, American 23. Chame para o táxi. Vai chamar para o táxi. Vai falar da secretária 5956, pode já ver. O Sierra 5955, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. 955, aguardará. O 621 no solo, aos 20, direita na Fox, 121, décima 9, confirmando negativo o contato visual com a pistola. Gente, direita 219, negativo, senhor. Eu até sem pés olhando aí pra torre, negativo, senhor. Gente, muito grato. Solo Salvador. Bom dia, gol 1621, dona 5. Golo 621, bom dia, livre táxi via Alfa e chame antes da táxi Aquilo. Alfa, táxi vai reportar minha Golo 621. Próximo Juliette, no 094. Ok, o Golo no 094, portão previsto aqui é o 04, aguarde para ingresso. Para o 4 aguardando, Golo no 094. 250, reduz 180 mais. Reduzindo para 180 na minha 250. Alfa, Aquilo, Gol no 621. Eu vou no 621, prossiga o táxi pela táxi Aquilo, pátio 3, e reporte para ingressar no principal. Ok, Kilo, passe 3, reportamento para ingresso principal, com 2 km. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda a autorização. Agora. radar do Leão, pra vir lá pro lado do ar. 250. Two zero decimal eight, have a nice trip, sir. Roger, 120 decimal eight, American 23, bom dia. Contrário 5955, check 3. Livre checado, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus com 09 knots. Contrário 5955. Checado, check 3, livre pouso. Fox transition, American 23. Salvador, movimento ligeiro para o táxi com 113 a bordo, autonomia de 3,5, alterna maior. Gente, o voo no 630, livre táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Livre táxi, ponto de espera 1895, boa viagem. Conexão principal, voo no 621. Ok, o voo no 621, no... continue o táxi, baixo principal, gate 9. Principal 9, grave. O voo no 094, fique atento a um Boeing da companhia, tá lhe ultrapassando agora. Após o mesmo, prossiga para o gate 4. Tá, visual com o mesmo, após a ultrapassagem, prossegue para o 4, voo no 094. Salvador, bom dia, 630, ponto de espera, não. 630, mantém a ponto de espera. Sério, 5955, solo 24, esquerda na hotel, até o pátio militar, frequência livre no corte. Solo 29, solo 20. Para o cancelamento, prosseguir para a base pela direita, 17. Cancela hoje 24, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta ingresso no final da 17, Juliette Bravo Delta. Passarela no final, 17, Juliette Bravo Delta. Voo no 630, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus com 8 nós. Completa o sinal, chama a torre, 118.95. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Airlines 238. Go ahead for 238. Ok, climb restrict level 320 to 100 miles from Salvador and then climb to 340. Ok, 320 until 100 miles from Salvador, then climb flight level 340. Até a próxima descida. Romeu, reporta cruzando 2.000 pés, 1.015. Romeu, reportará. Juliette, Bravo Delta, contra a embaixada e gravado. Sim, de livre pouso, pista 17, vento 1.10 graus com 1, com 08 nós. 08 nós, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Este ano, 93. Gente, uma centena com 8 nós. Livre coordenação local, Charlie Michael Mel. Grato. Passou este ano, baixada travada, Oxalhar 62, já. Cliente, aguarda autorização 6250. Ah, Juliette Bravo Delta, solo aos 26, livre o táxi até o hangar da Baité. 1-630, decola aos 26, controle 1208, bom voo. 608, obrigado. Oxané 6250, tem livre pouso na 10, o vento 1 centena com 09 nós. Livre pouso, pista 10, Oxané 6250. Chanel 6250, gostaria de fazer a solicitação. Por gentileza, olhar para a torre, a gente vai fazer o check com a pistola de sinalização. Aqui acima do estacionamento, no container vermelho e branco, por gentileza, se reportar, se conseguir contato visual, reporta para a gente. Eu não entendi, você poderia falar um pouquinho mais alto? A gente vai fazer um teste aqui com a pistola de sinalização acima do estacionamento no container vermelho e branco, é a nossa torre aqui. Se reportar, se conseguir contato visual, reporta pra gente. Vamos começar a observar aqui. À esquerda, saída Pouca, transição Caju, controle 120 decimal 8, o transponder 5031 no gol 1648. Correto, gol no 648, chama para o push e acionamento. Chama. Para, pushback, acionamento, não, meu... QI-445, onda azul, tá, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 445. Tio Oxané 6250. Vim observando o tempo todo na final. Não fiz nenhuma luva dentro da cidade, não. No solo 29, em direita, 121 no decimal 9. Poderia confirmar a informação? Eu não observei nenhuma luminosidade da pistola, não. Deu pra ter contato com a pistola, não. Ok, ciente, muito grato. Direita 121 no decimal 9. 209, que é isso? Toma em frente. Eu Oxané 6250, livre táxi e Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette, 6250. Confirmar a temperatura para o 6250 no momento? É o guincho de estacionamento? Não, a temperatura no momento aí. Ok, é 29 graus. 29, obrigado. Azul 445 no livre táxi à direita, ponto espera da 10 1895 a torre, boa viagem. Livre táxi, ponto espera da 10 1895 a torre, arrumando o POB é 87. Cliente. Lâmina 250, portão é o 02, livre ingresso, via Juliette. Ingresso, parte, portão 02. Obrigado, hein? Nada. Salvador Azul 4451, Montreal da 10, pronto. Azul 4451, autorizado a linha e decolar da 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Isso, autorizado a linha e decolar da 10, Azul 4451. Lâmina 30, chama o centro, Recife 126.85, alterna 125.45. Lâmina 125.45. Quatro, 4451, decola 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, um bom trabalho. Controle, muito bom dia, Azul 4451. Bom dia, Azul 4451, o contato radar suba para o nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, Azul 4451. Bom dia, Azul 4207, acione a identificação dessa via, chegada a Monfre para 2000 pés, o QNH 1095. Controle autoriza a Motiva para o Azul 4451. Azul 4451. Júlia 03, é o controle. Patrulha 03, apenas atenta se for ingressar na área proibida de Camaçariu. Patrulha 03. Quatro autorizado pro Edbridge. Bridge, obrigado. Gol no 648, chame táxi. Sim, chame 648. Bom dia, tá 3198, transfere para o Nudicato. Bom dia, tá 3198, acione a identificação dessa via chegada à Mari para o nível 050, QNH 1905. 05, via Mari para o 4 segundos, chama centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 125, 1-3-3-2-5, 4-4-5, bom dia. Bom dia. 248, que é o BG 108, autonomia de 2 horas, alterna Aracaju. Gente, voo no 648, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Pátio Índia, está passando da 10, 1895, a torre, obrigado, voo no 648. Seu 998, inicie a redução para 2209. 48, autorizado ali a decolar, pista 10, vento 190 graus, 09 mais. Livre decolagem 10, gol no 48. Papa Romeu, Time India Bravo, prossiga. E o autorizado voo local, a partir da decolagem do heliponto da NMAR, a 500 pés, o controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e o transponder é o 0137. Chame a torre 1895 para decolagem. O. Então, um bom voo, tá muito bravo. Cara. Paulo, o. Gol no 621, a gente autorização. Bom dia, gol no 621. Autorizado São Paulo, Congonhas. O nível é o 360. Via Upezulu 10 até Bridge. Em Bridge, Up Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após BH, direto Trive, após Trive, direto Pirassununga. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, o controle 120 decimal 8, o transponder 5022. Autorizado. Paulo Congonhas 360, helicóptero do Luno 0, Brito, helicóptero do Luno 6, Belo Horizonte, direto Brito, direto da Sinuca. Decola da 10, direita da El Motiva, 208-028. Correto, gol no 621 e chame para o puxo acionamento. Tá, é você. 9648, bom trabalho. Controle Salvador, é o 9648 da Gol, na sua escuta, bom dia. 648, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370, saída PUCA, quando que tiver na Caju, senhor? Aguarde, gol no 648. Obrigado. 3198, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador, desça para 3.000 pés, KNH 0.5. 05 para 3.000, mantendo a presença para o limite ao curso localizado, 319. 648, autorizar a proa de Caju, restrito nível 350. 350 restrito na proa do Caju, 648, obrigado. Curva direita para 070, desce para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direita 070, 2000 pés, vai informar quando localizado. Do 4207, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 198, desse sinal 95. 1895, obrigado, tá logo. Tá. Salvador, Xavier 6140, por gentileza, poderia coordenar o 250 para Maceió? Afirmo, será coordenado. Aguarde um minutinho na escuta para cópia, o meu no 40. Afirmativo, gol 561. Negativo, o Tango Índia Brava. Índia Brava, aguarde para decolar, será coordenado com o controle Salvador. E bom dia, 4207 da Azul, no ILS xadrez da 10, baixo e travado. Azul 4207, na cidade do estado, ele me pôs, pistão 0, vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 0 nasce. Ele pôs na 1 a 0, 4207, obrigado.